Bom noite, 04, bom dia. Controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 060 na chegada Bonf, altímetro 1016. Aqui, desculpa, para o 060, chegada Bonf, 0016, 804. Controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 070 na chegada Bonf, altímetro no 06. American Airline 980, clear Airlines final approach, runway 10, descend to 2000 feet, altimeter 1016, report Pebbles. This is the final approach under 2000 feet, call you established, American 980. Gol no 804, 304, 1000 pés, altimeter 1016. 4.000, 1.0, 1.000, 804. Então, 3517, desça para 5.000 pés, altímetro 1.0, 1.6. 995, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 060 na chegada Bonf, altímetro no 016. Para 050, 060, Bonf, radar. American 980, established ILS. Contact Malta 118.6. 1186, American 80, goodbye. Have a nice landing. Gol 1795, controle de Salvador, sendo identificação. Desça para o nível 070 na chegada a Bonf. Altímetro no 016. No 804, autorizada a final do procedimento LSX-Way, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. Ativo, final do X-Ray, 2 mil, reporte estabilizado, voo 1804. Tower to America 980, ILS 210. America 980. We will affirm your plane gear down at locus. It's down and locked. American 980, cleared to land, runway 10. The wind is variable with 03 knots. Optimum set 10116. Roger, we'll clear land in American 980. Go 1705, desça para 5 mil pés, altímetro no 06. Zero on the ground at 36, leaving to the right on the taxiway Gulf. Then maintain this frequency, approved taxi via Alpha Juliet gate number 11 to gate 1111. Okay, we'll exit at Golf and then Alpha Juliet, 1-1 American, 92. Correct. Autorizado a final do procedimento LSX-Way, desça para 2-1 pés, reporte estabilizado. 2180 redução autorizado, ILS informe estabilizado, 103597. Agora a torre 1-8-1-12. 1-8-6-12, voo 1-8-0-4, nada, bom dia. Bom pouso. Nada. Salvador, bom dia, voo 1-8-0-4. 1-8-0-4, está baixando travado, visual. Visual baixando travado no momento. Visual 1804. Visual 1804, nível pouso, pistão 10, vento variável com 03 nós, altímetro 10 no meia. Nível pouso, visual 1804. Passando turno, complete aproximação, chame torre 1-1-8-6. 1862 estabilizou, né? 3597, obrigado, até já. Voo 1995, desça para 2000 pés, QNH-1016, autorizado a final ILS, reposto estabilizado no localizador. Para 2006, para o estabilizado no Voo 1715, desça para 4000 pés, QNH-1096. 3517, 1 milha do marcador externo, frente pouso baixado, chegado. Bom dia, 3517, aproximação, guardando pista livre, ajuste 10 no meia. 10 no meia, ajuste, aguardando livre, pouso 3517. 4, no Solas 41, à direita vai prosseguir táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette, portão 10, portão 10. Ok, Libra. Segue Alfa, Juliette, portão 10. 1804 na sua escuta. O vento variável com 03 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, 03, 5 na 7. De 832, Astiano identificação, autorizada a chegar na mar e desça até nível de voo 050, QNH 1096. Autorizada etapa, 9832. Salvador, bom dia, Altair 3971. Gente da Charlie, qual é a autorização Guarulhos? 971 Guarulhos, nível 340, está autorizado. Aguardamos tentar prosseguir com a autorização aqui, então 971 vou chegar autorizado. E aguardando até 3.70. 357 no Solas 44. A direita na minha escuta via Alfa, após Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, 357. Semigol no 715. No 715 vai atingir 4.000 após pelos autorizados no MDL. Afirmante, semigol no 715, desça para 2.000 pés, autorizada final e reportabilizado localizador. 2.000 autorizado final, encontrará no localizador no 715. Voo no 995, complete aproximação a Chame Torre 118 de sua meia. 1.18.6, na subida da El, após Leda. Após direto bridge, Bravo Romeo India Delta Eco bridge, aciona transponder 5407, controle 120 decimal 8. Guarulhos 340, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda bridge, após a Zulu 16, Bravo Hotel Zulu bridge, pós. Transponder 5407, controle de saída 120 decimal 80, tá em 3171. Correto, tô com 62 e tá em pronto, pushback, tá em 3171. Tomará pushback, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, o voo no 995. Tá tudo certo, bastante chamado. Bom Charlie, agora 995 tem livre pouso, pista no zero, vento variável com 03 nós, altimetria no zero no meia. Estabilizado o localizador com 1-7 no 5. 1-7 no 5, com prédio de aproximação, chame torre 1-8 desse momento. 1-8 no 1-7 no 5. Salvador, bom dia, 1-7-5, no Índia Serra, baixar de casa de novo. 1-7-5, tem aproximação, guardando pista livre, ajuste no 0 no 6. 1-0 no 6, 1-7. 995 no Solos 49, à direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa. Oi, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 04, está descendo. Livre pouso, pista no zero, vento variável com 03 nós.